sofrer se eu posso ser feliz na cachaça, hein? Aqui é Carol Solá, bebê. Desde o começo vivia largada, afogada em dose e em dose. E o garçom já me conhecia e dizia: tá aqui outro pó. Sempre gostei do brinque separado da noite de farra, mas não apostei num beijo discreto, olha só que pirraça. Lembro tão bem, cabelo molhado, cudu cacheado. Tinha também perfume suave tipo adocicado. Eu já mudei até o meu status, os contatos estão bloqueados. Sabe por quê? Quando eu te vejo o meu mundo gira. Vontade de se ama e adrenalina. Nós dois é pá perfeito, se completa feito álcool e gasolina. Por quê? Quando eu te vejo o meu mundo gira. Você mudou minha vida. Você mudou minha vida. Lembro tão bem, cabelo molhado, curto cacheado. Tinha também perfume suave tipo adocicado. Eu já mudei até o meu status, os contatos estão bloqueados. Sabe por quê? Quando eu te vejo o meu mundo gira. Vontade de se ama e adrenalina. Nós dois é pá perfeito, se completa feito álcool e gasolina. Por quê? Quando eu te vejo o meu mundo gira. Vontade de se ama e adrenalina. É pura sintonia. Você mudou minha vida. Você mudou minha vida.